é muito boa, melhor que academia. Porque quando a gente dança faz queimar as calorias. Essa dança é muito louca, a galera vai pirar, vai fazer o chão tremer, poeira vai levantar. Embarque nessa viagem, é busão do forró. Fazer um terremoto tem que ter disposição. Vai mexendo o corpo todo, rebolando sem parar. O terremoto tá chegando, agora o bicho vai pegar. Terremoto tremeu tudo, o povo ficou pirado. Bate palma, solta o grito. Quem gostou do leriado? Busão do forró, a viagem do sucesso. Você mexer. Essa dança é muito boa, melhor que academia. Porque quando a gente dança faz queimar as calorias. Essa dança é muito louca, a galera vai pirar, vai fazer o chão tremer, poeira vai levantar. Fazer um terremoto tem que ter disposição.